Deus sabe como você se sente. Ele nunca esteve ausente. O que está passando é só uma fase, você não vai padecer. Ele te viu chorando com toda a alma. Foi ele que colheu as suas lágrimas e está cuidando, mesmo que não consiga perceber. Mas no final vai entender. Oh. Há um propósito na luta que está passando, um propósito na dor que está enfrentando há tanto tempo. Que você vem clamando, Deus, será que ainda me vê? Não cessou pra mim. Há tanto tempo estou sofrendo aqui. Deus, será que